O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Medina, no Vale do Jequitinhonha, obteve decisão liminar da Justiça declarando nula a fixação de subsídios por meio de resolução interna expedida pela Câmara Municipal. De acordo com o MPMG, foi proposta uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra os 11 vereadores de Medina. A Câmara Municipal, em conversas com o Ministério Público, teria sinalizado que o reajuste não seria implementado. No entanto, por meio de resolução interna, os vereadores reajustaram os subsídios em cerca de 77%, passando de R$ 3.500 para pouco mais de R$ 6.000. Na ação, o MPMG pede à Justiça que todos os vereadores sejam condenados a restituírem os valores que receberam a mais, indevidamente, desde setembro de 2017, bem como a condenação deles por ato de improbidade administrativa. Além do veto ao reajuste, uma verba indenizatória de R$ 1.200 deixou de ser repassada aos vereadores mensalmente. Por meio de uma recomendação acatada pela Câmara, o MPMG impediu a continuidade do repasse aos vereadores. De acordo com as investigações, o dinheiro estava sendo usado pelos parlamentares para pagar despesas pessoais, o que é proibido por lei. Os vereadores deverão assinar em breve um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para proceder à devolução dos valores recebidos indevidamente. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.